Rádio Arte. Arte sonora para além do rádio. A Rede Rádio Arte é uma plataforma de intercâmbio de artistas sonoros e grupos de pesquisas sonoras de todo o Brasil e alguns de fora, Portugal, Suíça e Estados Unidos. Rádio Arte é um conceito que envolve, em geral, paisagens sonoras, radiodrama, poesia sonora, documentários sonoros. A nossa compreensão de Rádio Arte expande-se um pouco na fronteira do que se conhece por artes sonoras. Artes sonoras é um conceito híbrido que inclui performances, instalações sonoras, como também a música eletrônica e eletroacústica, a poesia fonética e as paisagens sonoras. É com esse universo de fronteiras um pouco indecisas que vamos trabalhar. Rádio Arte, artes sonoras. Rádio Arte. Arte sonora para além do rádio. Astrogode. Astrogode é um conto de Mauro Sarrego Costa, radiodrama gravado e editado pelo Caxinauá Pesquisas Sonoras. Vozes de Adriana Ribeiro, Mauro Costa e Pedro Albuquerque. Saxes de O Divino e contrabaixo de Pedro Albuquerque, além de samples diversos. Edição de Marcelo Lopes, Adriana Ribeiro, Mauro Costa e Pedro Albuquerque. Criação sonora e edição final de Alexandre Fenerite. Certa vez, em Astrogode, uma nave com 16 tripulantes desapareceu num solo de saxofone. Foi Coltrane, neto de Coltrane John. Dava um concerto no Luna Park, sabe aquele domo azulado que eles construíram perto do deserto? Um cruzamento de frequências, distorções do hiperespaço. Mas não é pela engenharia. Eu vou te explicar. O comandante da nave, um nigeriano, tinha a coleção toda do John, o velho. Bom, ele me contou no bar de uma base em São Paulo e bastante bêbado. Ele batia assim com o pé, com os dedos, fazendo ritmo. E reproduziu o solo de bateria do Bunker Sul, assim como uma chapinha de cerveja, o cinzeiro, uma caixa de fósforos de tarol e o próprio balcão de bumbo no pé. Ele fez aquele solo no meio do relato, de forma que eu esqueci já a metade. Mas desapareceu, foi. A nave desapareceu. O grupo do Coltrane estava tocando às 16 horas. Eles fazem uma concentração lá, um negócio meio perigoso, porque você sabe, com todo esse equipamento, normalmente eles trabalham com metabolismo, uma questão de velocidade. Eu li isso na Down Beat. Mexe com um código cósmico e metabólico, com as glândulas, entende? O importante é conseguir um estado harmônico. Quer dizer, você unifica o ritmo metabólico do grupo, sabe? As vísceras e os planetas. E o da plateia vai junto, correto? Correto. E essa noite o pessoal estava demais. Ele explicou o lance. Eu não vou te passar tecnicamente, porque é um negócio muito matemático, mas o papo é que estava uma noite finíssima. O Booker M no baixo, o Samuel na viola, Ibn Khaldun na tabla, o baterista era o Albino, Miles Fassbinder na flauta, e os teclados eram o Coque Matoso. Coltrane preparou o lance. E a frequência fez a concentração dele na barriga. Um treco. Um treco redondo, 12 notas, 4x4. Aqueles entende? Que ficam circulando aqueles aqui embaixo. Que ficam parece circulando seguindo o caminho do umbigo. Parece. Ele até falou brincando na apresentação. Cura hérnia, úlcera, apendicite. Quem tiver algum problema, estica a palminha pra cá. Foi por aí que foi então que ele entrou, não é? As duas primeiras horas, essa concentração na barriga. Depois, correto? Ele deu aquela inversão depois ele deu aquela inversão e 3x4 dobrando. Aí entram os solos e foi percorrendo assim ao natural. Os teclados nos pés, nas pernas, a viola na barriga, o baixo e a bateria no peito, a tábua na espinha, nas costas. Saca? O sax nos braços, tá me following? Aí já começou a enlouquecer. Nos braços, carinha. Porque o sax fica bem na garganta, no peito, Rogers. Agora, nos braços, aí volta pro 4x4. Aí volta pro 4x4, pra segurar a moçada. Mais uma hora, bom, lá pelas 16 horas, já tinha trocado tudo, correto? E aí foi quando o Coltrane pegou o 4x4. Aí foi quando o Coltrane pegou o 4x4 com variações e ficou na barriga bordando de leve, solta o balão, não é mesmo? Deixa o balão subir, flutua, tudo flutuando. Nessa é que sumiu a nave. É claro que você não está acreditando, mas foi o próprio comandante que me contou. Olha, ele me explicou o lance todo lá com base em astrofísica e o escambau. Malandro, você não tá sabendo o que os bichos andam aprontando. Olha, tem uns 5 anos no carnaval do Rio de Janeiro, os caras fizeram cair o governo com um desfile de escola de samba, na batera. E não eram 5 ou 6 em cada bateria, não. Eram as baterias com 500 figuras, sem amplificação, pelo menos visível, nada de elétrico. Os malandros empacotaram. Deu uma paúria geral, infartou 2 ministros, os outros fizeram as malas, flash para o espaço-porto, Zup, Lua, Marte, tal seta. O serviço de inteligência está até hoje para entender. Tentaram proibir as pesquisas em eletroacústica. Tinha um grupo esotérico perto de Brasília que estava fazendo agricultura com eletroacústica. Nada de química, nada de fertilizante, só som. Cada pé de milho de 2,5 metros. Aí os caras... Vamos descobrir o cérebro dessa aprontação e começam a perseguir os grupos. Foram nesse aí de Brasília. Bom, os bichos voavam, ficavam assim a 6 metros de altura, só com um apitinho. Mas vê se você tá me follow. O que ele contou foi o seguinte. Ele estava tentando modular, pegar um som qualquer. Você sabe como são esses caras do espaço? Uma puta solidão. Aí é quando entra o som do Luna Park. Ele percebe logo que aquele som está acontecendo agora. Agora e perto dali. Se senta no chão e diz: ó, que beleza, como eu me emociono com essa graça recebida. Aos deuses e entidades dessa região, saravá. Ele ainda ficou uma meia hora assim com o rosto molhado, as lágrimas escorrendo, correto? A graça. Depois foi acalmando e entrando na sequência que os caras estavam aprontando lá embaixo. Aí quando entra o solo do Coltrane, zaz! Salta 12 macros e eles se perdem no espaço infinito. Ficaram vários dias sem direção até cruzar com os sumerianos que ditam as coordenadas. Um céu desconhecido. Bom, ele calculou as coordenadas do lugar onde foi dar e as do ponto de onde saíram, correto? Fez os cálculos, nenhum túnel, nenhum buraco negro. O buraco negro da região ia dar em Sirius ou no zero. No gelo. Depois ele pegou a gravação desse concerto e ouviu assim cuidadosamente toda a sequência e pegou os códigos. O próprio Coltrane confirmou pelo Skype. Disse, claro, bicho, por que não? Distorções do hiperespaço. Cada coisa tem uma sonoridade. E regiões do hiperespaço se interligam por canais de frequências sonoras. O velho Charlie Parker, em 1950, já falava num tempo vertical que ele tirava no sax. Procura no Cortázar. Que Johnny persiga em vez de ser perseguido. Que todo o que lhe está ocorrendo na vida são azares del... Isso, malandro. Os pitagóricos assassinavam um velho feiticeiro que abrisse o bico. Você pode provocar o caos com essas regras. Como é que o universo e o anti-universo se cruzam pelo som? Põe tempo aí e calculações. Mas qualquer um sabe, por experiência própria e corriqueira, que o som é viajante. Você está ouvindo um lance e zup, onde você está, em que tempo? Volta para trás, para a infância, 2 anos atrás com fulano em Nova York ou Belo Horizonte. Charlie Parker parou uma gravação no meio uma vez e disse: olha, não dá, eu já toquei isso depois da manhã, não adianta. O Cortázar registrou em El Perseguidor: você leu? Não leu. Tem que ler, bicho. Aí você vai começar a entender, você vai começar a me acreditar. A fim de ver a gravação, eu te mostro, do Luna Park. Eu consegui na CBS com um carinha que trabalha na sessão de Hong Kong. Não saiu ainda, e nem vai sair. Vão fazer uns cortes, sabe como é que é? Fica aquela besteira pra enganar o Zé Mané. Não dá, cara. Com essa indústria, não dá. Agora então, Prepared Bass and Guitar, do grupo 404. Composição e interpretação de Robert Anthony, do IAD, da Federal de Juiz de Fora, tocando guitarra e PC. Iago Franco, que atua também no Audio Rebel, no Rio, com guitarra e PC. E Fred Fonseca, um músico experimental, com baixo e iPad. A guitarra e o baixo foram preparadas com objetos diversos, como chave de fenda, pregador de roupa, parafuso e cortador de unha. A mixagem foi feita por Robert Anthony e a peça está no YouTube. Alexandre Brötgen, compositor da próxima peça, iniciou-se na música eletroacústica com a orientação de Rodolfo Caeza em 2004. Ouviremos sua peça Sítio 2. Luiz Eduardo Castelões é o autor da próxima peça, Estudo de Poluição Sonora 1 para Sons Podres do Desenho Animado. Castelões é doutor em composição pela Boston University, ensinou na Boston University School of Music, no Rio Música e na Escola Movimento Musical.